Perdendo tempo precioso, estou perdendo tempo precioso. De ser irmão, isto é maravilhoso. De ser irmão, isto é maravilhoso. Chegou o tempo de recordar, chegou o tempo de recordar. Vibrando amor que aqui está, vibrando amor que aqui está. Eu vivo no tempo, eu estou aqui. Eu vivo no tempo, eu estou aqui. Pra te ajudar a caminho seguir, pra te ajudar a caminho seguir. Pequenininho no teu coração, pequenininho no teu coração. Lembrando palavras do meu São João, lembrando palavras do meu São João. Ele no seu tempo personalidade, ele no seu tempo personalidade. Espalhando luz, vivendo na verdade. Espalhando luz, vivendo na verdade. Chegou o tempo de receber, chegou o tempo de receber. A voz do tempo veio de você, a voz do tempo veio de você. Já balanceei, vou balancear, já balanceei, vou balancear. Aqui tu te firma para ensinar, aqui tu te firma para ensinar. Que santas palavras vamos replantar, que santas palavras vamos replantar. Vivendo para amar, amor, amor, amar. Vivendo para amar, amor, amor, amar.